O Deus mais bonzinho. Eu queria falar o Deus mais bonzinho que existe. Aí fica muito comprido, né, Bimala? É verdade. Ninguém consegue ser mais bom do que Deus. Mais bonzinho do que Deus. Tá errado. Não, tá certo. Tá certo. Não tem ninguém mais bonzinho que Deus. Não existe, né? Se bem que a gente ouve falar que os devotos são mais misericordiosos que Deus. Mas eu discordo, Bimala. Porque quem que manda os devotos? Quem é que manda os devotos vir aqui e tentar salvar as almas caídas? Além dele vir pessoalmente, não é para falar demais, é só para falar o tema do programa. Tá bom, então, é o que nós vamos ver hoje, né? O Deus mais bonzinho. O ano novo começa neste domingo, dia 28. O ano novo de Deus, Bimala. Então, tem o Festival Transcendental também, Hare Krishna, que acontece aos sábados e domingos. E deixa eu ver o que eu ia falar aqui. Ah, tá, já fazer o convite certo. Tá, neste dia 28, o Senhor Chaitanya, a encarnação mais munificente, voltou neste mundo há 535 anos atrás para consolar, libertar e distribuir livremente o amor por Deus, Krishna Prema, a todas nós, almas caídas e condicionadas. Este aniversário do nascimento de Deus é comemorado no mundo todo com um jejum até o aparecimento da lua. À noite, tem uma grandiosa festa que acontece nos templos do Brasil e do mundo inteiro. E você já está convidado a cantar, dançar, ouvir uma palestra sobre a volta de Deus e, no final, desfrutar das delícias vegetarianas. Para ver o endereço mais próximo de sua casa, é só clicar na nossa agenda. E procure já, né, o endereço aí mais próximo de você, faça contato, pergunte se o aniversário vai acontecer no domingo mesmo. E, de repente, Bimala, cada templo tem uma administração diferente, apesar de ser a mesma filosofia. Cada templo, centro cultural, comunidade rural, de repente, eles mudam o dia da festa para favorecer os visitantes, ou então se junta a outro grupo. Então faz contato antes, pergunta se vai ser no domingo, que horas começa e se está aberto ao público. Combinado, gente boa? Então está combinado. Você, ouvinte da rádio, já está super convidado para essa festa mundial do aniversário de Deus, que começa o ano novo de Deus. E hoje nós vamos ler aqui uma palestra que Prabhupada deu no aniversário do Senhor Chaitanya. Então, todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabano Suti Devi Pranamami Hari Prigye Pancha kalpa tarubhyascha kripa sindubhya eva cha patita nam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare. Estou com água na boca aqui, Bimala. Estou lembrando da última festa do Senhor Chaitanya que nós participamos. Os devotos fazem no mínimo 108 pratos diferentes entre salgados e doces. Estou lembrando, Bimala, daquela... O que é bala-bola? Bala de... Bala... Que bola... Que... Bola, bala de bola, sei lá, eu sei que era uma bola de coco, a bala baiana, né? É uma bala de coco com uma cobertura de açúcar queima. Nossa, é o bicho, foi lá no Alto da Lapa, lembra, Bimala? Nós passamos lá junto com os devotos, com o grupo do Prabhu de Gokula, né? Que na época estava no Alto da Lapa, em São Paulo. Poxa vida! Aquele Goura Purnima foi inesquecível. Foi quando a gente conseguiu, né? Essa forma de Deus do Senhor Chaitanya, que felizmente ele está com a gente até hoje. Tentaram nos roubar! Tentaram nos tomar ele! Mas nós agarramos nos pés dele, né, Bima? E ele ficou com a gente até hoje. Tá bom. Tá, sim, senhora, já parei de falar. Não, eu estava lembrando aqui. Não, ia sem falar nas outras. Nossa, são 108 pratos diferentes no mínimo. Não, estou desejando aquele lá que nós já experimentamos. Não, o que vai ser oferecido a Deus ainda, ninguém nem sabe, Bimala, é verdade. Então, por isso que primeiro Deus desfruta, depois a gente... desfruta do resto, né, que já foi oferecido a Deus no altar. Já falei demais, tá bom? Então tá, então vamos ler aqui a segunda palestra do dia do aniversário do Senhor, em comemoração ao aniversário do Senhor Chaitanya, o Goura Purnima, o aniversário de Deus, que é quando começa o ano novo de Deus. É isso que nós vamos ler, né? Está no livro Grandes Festivais dos Devotos de Deus, Grandes Festivais Vaishnavas, que foi um presente do Prabhu Padmanabha, o pai do Keshava. Então vamos ler, tá? Já parei de enrolar, sim senhora. Prabhupada fala: hoje é o segundo dia da cerimônia de nascimento do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya apareceu ontem, no caso, no dia aqui, 4 de março, né? Quando foi comemorada essa palestra aqui, quando foi dada essa palestra. Seu advento não é exatamente 4 de março, senão que a data precisa chama-se, segundo o calendário védico, Goura Purnima, o dia de lua cheia do mês de Palguna, de acordo com o calendário Bengali. E no mês de Palguna, a noite de lua cheia marca o advento ou Titi do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya apareceu no Palguni Purnima. Purnima significa lua cheia e Palguni se refere ao mês que se chama Palguna, o qual é calculado de 15 de fevereiro a 14 de março. Tá vendo, Bimala? Estamos... Você não, você está fora. Mas nós tivemos aí a chance, né, a misericórdia de nascer dentro desse período aí. Aí ninguém perguntou. Tá bom, sim, senhora, vou trocar de óculos. Esse óculos aqui tá meio difícil de ler. Ah, agora vai. Eu estava errando por causa do óculos. Após o advento do Senhor Chaitanya, houve uma grande cerimônia, a qual compareceram todos os habitantes de Navadvipa. O pai do Senhor Chaitanya, Mahaprabhu, não era um homem muito rico, mas era um sacerdote brâmana muito respeitável. e também responsável. A comunidade dos sacerdotes brâmanas, especialmente naquele tempo, 500 anos atrás, não era muito rica, pois eles não se importavam com opulências materiais. Esse desinteresse é a qualidade específica dos sacerdotes brâmanas. Está vendo? Mais um sintoma que você pode conhecer um sacerdote brâmana de verdade. Ele não fica correndo atrás de dinheiro. Existem quatro classes de homens por todo o mundo. Aqueles que estão interessados no sucesso desta forma humana de vida chamam-se sacerdotes brâmanas. E a próxima importante classe de homens se constitui de indivíduos que estão interessados em poder. Eu quero poder. Poder político. Que estão buscando o sucesso de se tornarem muito ricos dentro deste mundo material através de poder político. A classe seguinte está tentando ser bem sucedida através de opulências materiais, através da obtenção de dinheiro, a saber, a comunidade mercantil. E os homens de quarta classe chamam-se Shudras, os trabalhadores e os artistas, os quais não têm outra ambição senão encherem suas barrigas. Eles não têm inteligência para se tornarem sacerdotes brâmanas, nem o têm para se tornarem governantes ou para ocuparem poderes políticos, tampouco eles têm energia para se tornarem empresários ou industrialistas riquíssimos, em virtude do que se chamam homens de quarta classe, a classe mais baixa da sociedade humana védica, né? Esta divisão está presente no mundo inteiro. Mesmo se vocês nomearem de maneira diferente essas quatro classes de homens, estarão presentes quer na Índia, quer na América, Havaí, Japão ou qualquer outro lugar. Se vocês dividirem todas as pessoas, vocês encontrarão uma classe de homens que não está interessada na opulência da felicidade material, senão que se constitui de buscadores, filósofos, estudiosos, cientistas, religiosos, reformadores. O afazer deles é diferente. A classe dos sacerdotes brâmanas naturalmente não é muito rica, haja vista que seus membros não se esforçam por opulência material. Está vendo? O sintoma de um verdadeiro devoto de Deus, de um verdadeiro sacerdote brâmana. Eles não se esforçam por opulência material. Aparentemente são muito pobres, mas na verdade são ricos em conhecimento. Ao menos no momento atual, vou prestar atenção, tá, Bimala, tá cheio de vírgula aqui. Ao menos no momento atual, entretanto, as pessoas não se interessam por conhecimento, mas antes se interessam por opulência material, pensando que esta vida se destina ao grau mais elevado de gratificação sensorial. Esse é o pensamento geral. É, e as pessoas são treinadas desde o prezinho, né, até a universidade a buscar essas coisas temporárias e miseráveis. E esse é o pensamento geral. Nessa cidade ou em qualquer cidade que vocês forem, o povo está se esforçando muito duramente, tentando ficar muito rico, tentando obter poder monetário de modo que possa satisfazer os seus sentidos. Meus estudantes, por exemplo, costumam me dizer que esta ilha do Havaí destinam-se aos turistas, isto é, aqueles da classe de homens ricos, os quais vêm aqui ao Havaí para gastar dinheiro em gratificação sensorial. É, sexo, né? As pessoas comuns só querem isso, dinheiro e sexo. Que Prabhupada resume aqui como gratificação sensorial. É, enche a pança, aí a pança cheia pressiona os órgãos genitais, aí vai correr atrás de sexo. Este é o caminho da civilização moderna. Ganhe dinheiro a todo custo, arriscando todo o avanço da vida no desfrute. Embora isto não seja algo novo, tal mentalidade, no momento presente, nesta era, cresceu de maneira desproporcional. Devido a isso, quando chegamos ao complexo, ao pátio desta casa, fiquei muito feliz em ouvir o cantar de Hare Krishna, porque nesta grande cidade de gratificação sensorial está presente, ao menos, em um lugar a vibração do mantra Hare Krishna. Hoje, é claro, vemos que esse nosso pequeno empenho em pregar este mantra Hare Krishna não é muito bem sucedido, mas a potência existe caso nos esforcemos para isso. Meu mestre espiritual costumava dizer: se as pessoas não vierem ouvir esta filosofia, não se sinta desencorajado. Sente-se em uma sala e tente pregar. As quatro paredes o ouvirão. Não fique desapontado. Então, não há razão para desapontamento. Mas hoje é um dia muito importante, a cerimônia de aniversário do Senhor Chaitanya. Ao menos na Índia, especialmente em Navadvipa, acontece hoje uma celebração muito grande. Milhares e milhões de pessoas estão se reunindo para comemorar esta importante cerimônia. Fora a função cerimonial, tentemos compreender a filosofia do Senhor Chaitanya. O Senhor Chaitanya apresentou a verdade sobre o estilo de vida em que se busca a felicidade material, a saber, a felicidade da gratificação dos sentidos. De acordo com o Bhagavad Gita, capítulo 6, verso 21, e com efeito, de acordo com qualquer declaração de autoridade, Sukham atyantikam jatha buddhi grahyam atindriyam. Em português, Shri Krishna se refere a Sukham atyantikam. Atyantikam significa a super felicidade, a felicidade que não pode ser excedida, a felicidade em seu apogeu. Essa sorte de felicidade não é possível de se obter com estes sentidos. Antes de tudo, é preciso que se compreenda que felicidade é sinônimo de gratificação sensorial, o que é muito fácil de compreender. Se obtenho bom alimento, satisfaço o meu paladar, em consequência do que me sinto feliz. Estou comendo uma comida muito boa. O mesmo se dá com qualquer outro órgão sensorial. Isto é, quando ele é satisfeito por seu respectivo objeto sensorial, isso se chama felicidade. A essência da felicidade, por conseguinte, é satisfazer os sentidos. Krishna, porém, diz que Sukham Atyantikam, diz que a felicidade suprema não pode ser alcançada por estes sentidos, mas antes por atindriya, os sentidos transcendentais. No momento presente, os nossos sentidos são sentidos materiais e grosseiros, mas existem outros sentidos, ou melhor dizendo, os outros sentidos são estes mesmos, apenas com a diferença de estarem livres de coberturas. Um exemplo esclarecerá. Quero tocar algo macio para desfrutar do sentido do tato, mas se a mão está coberta por luvas, não posso desfrutar desse sentido tão bem. Ou seja, o sentido está presente, mas se ele é artificialmente encoberto, então, mesmo se a facilidade estiver presente, não posso desfrutar do sentido de maneira perfeita. Que analogia! De forma similar, temos os nossos sentidos, mas os nossos sentidos estão agora encobertos por este corpo material. Assim, Krishna nos indica no Bhagavad Gita que essa felicidade superior pode ser obtida pelos sentidos transcendentais, não por esses sentidos encobertos. O mesmo acontece com a consciência de Krishna. Todos somos conscientes de Krishna, mas esta consciência é consciência encoberta. Estamos tentando limpar a consciência de sorte a deixá-la livre de quaisquer coberturas sem cor alguma. Existe água pura e limpa, como a água do mar. Mas se você recolhe um pouco de água limpa e a colore, então é água colorida. Deixou de ser água pura. Ou se você adiciona algo químico com ou o açúcar ou sal, né? Então o sabor se torna diferente do sabor real da água. Se você, por exemplo, está com sede e eu lhe dou água adulterada, você não ficará contente? Por outro lado, se você recebe água limpa e pura, sua sede é saciada. Agora estou satisfeito. Como o sabor está presente na água limpa, mas ausente na água colorida, apenas a primeira o pode satisfazer. Analogamente, Krishna diz que Sukham Atyantikam Ja, a super felicidade, a super gratificação sensorial, pode ser obtida por meio de seus sentidos transcendentais, não pelos sentidos encobertos. O nosso movimento da consciência de Krishna tem por objetivo limpar os sentidos encobertos, ou a consciência colorida ou adulterada. Tudo então aparecerá. Não é possível matar a consciência. A filosofia de Buda visa alcançar o nirvana, a cessação da consciência. De acordo com a filosofia de Buda, esta consciência é produzida da combinação da matéria. Este corpo é combinação da matéria: terra, água, fogo, ar, éter. E, segundo o Bhagavad Gita 7.4, também mente, inteligência e ego. Tais constituintes são muito bem analisados pelo sistema de filosofia Sankhya, pelo sistema védico, em 24 elementos, e de acordo com alguns, em 25 elementos, e de acordo com outros, ainda 26 elementos. De acordo com a nossa filosofia de devotos de Deus, são 26 elementos. De acordo com a filosofia impersonalista, são 25. E de acordo com a filosofia impessoal onilista, 24. Originalmente, são 8. Enfim, a filosofia de Buda advoga que toda esta existência de nosso corpo ou de nosso eu é a combinação da matéria. O pensamento dos cientistas modernos também é que este corpo é uma combinação de matéria. Sob a teoria de Darwin, também se analisa a dicotomia matéria orgânica e matéria inorgânica. Eles estão estudando a evolução desta matéria, a matéria orgânica. Mas o fato é que a alma individual utiliza a matéria orgânica. Esse é o fato verdadeiro. A alma individual é a semente, e por sobre essa semente este corpo se desenvolve. De acordo com nossa compreensão védica, o corpo se desenvolve sobre a semente. Este ponto é muito prático. Por que temos diferentes tipos de corpos? Porque a condição da semente é diferente. A semente é a alma transcendental e, por contato material, é encoberta pelo corpo mais sutil, inteligência, mente e ego. Deixa eu tomar água aqui mesmo. Então, voltando aqui, né? Por que temos corpos diferentes? Porque a condição da semente é diferente. A semente é a alma transcendental e, por contato material, é encoberta pelos corpos mais sutis, inteligência, mente e ego. E de acordo com a qualidade desse ego, desenvolvemos diferentes tipos de corpos materiais grosseiros. Por conseguinte, uma pessoa desenvolveu um corpo no modo da bondade, outrem desenvolveu um corpo no modo da paixão, outrem desenvolveu um corpo no modo da ignorância. A raiz, entretanto, é a alma transcendental, e a cobertura mais fina é o desejo, o ego, a inteligência e a mente, ao passo que a cobertura grosseira é este corpo. A filosofia de Buda leva em conta apenas este corpo grosseiro. Eles não levam em conta a mente, dado que tão logo se chegue à plataforma mental, a questão será: mente de quem? Inteligência de quem? Será preciso então chegar à alma transcendental? Os indivíduos a quem se pregou esta filosofia de Buda não eram muito inteligentes, em decorrência do que o Senhor Buda não os informou em relação ao corpo sutil ou à alma. Eles não eram capazes, aliás, todos os impersonalistas são menos inteligentes, né, segundo as escrituras védicas, não só os budistas ou a filosofia de Buda. Eles não eram capazes de entender por que eram materialistas grosseiros, os quais são matadores de animais. De acordo com o Bhagavata, também os matadores e comedores de animais não podem compreender a temática filosófica mais sutil, uma vez que o intelecto deles é grosseiro. Eles, portanto, são muito inclinados ao estilo mecânico de vida. Máquina é algo grosseiro. Nós, por conseguinte, proibimos que nossos estudantes comam carne. Apenas interromper o consumo de carne não é suficiente, mas é uma das condições. Parikshit Maharaja disse: este movimento da consciência de Krishna é compreensível à classe dos homens liberados. Srimad Bhagavatam 10.1.4. Classe de homens liberados se refere à classe acima dos sacerdotes brâmanas, aqueles que são matadores de animais. Em contrapartida, não podem compreender. Existem dois tipos de magarefes. Um é o magarefe grosseiro, ocupado em matar vacas, bodes, galinhas e muitíssimos outros animais. E o outro, magarefe, é o matador da magarefe. Eu nunca vi essa palavra, Bima. Que loucura. Ai, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. O termo matador da alma refere-se àqueles que em nada se importam com a alma, senão que estão cuidando apenas do corpo grosseiro. Ainda assim, existem diferentes tipos de filosofias neste mundo, mas a filosofia do Senhor Chaitanya é a superfilosofia. Bom, pelo menos quem colocou essa palavra sabe o que é, né? Por que superfilosofia? Na filosofia do Senhor Buda, por exemplo, não há nenhum reconhecimento da suprema personalidade de Deus, ou Deus, Krishna, senão que sua filosofia é que está esta presente condição se deve à combinação da matéria, em virtude do que devemos desmantelar a matéria mediante a meditação. Dispersemos a matéria deixando a terra ir para a terra total, a água ir para a água total, o fogo ir para o fogo total, o éter ir para o éter total, o ar ir para o ar total. Quando você quer preparar um boneco, por exemplo, você se vale de um pouco de terra e de água, seca tudo no ar e em seguida leva ao fogo, e o resultado é o boneco. Similarmente, este corpo apareceu por combinação. Se o boneco se quebra, então no devido curso do tempo misturam-se novamente os ingredientes de água, terra, ar e etc. Do pó vieste, ao pó voltarás. Tão logo o desmantelar e dispersar ocorrem, não há mais consciência ou o sentimento de felicidade e aflição. Porque estamos todos interessados nos sentimentos da consciência, de felicidade e aflição, e estamos enleados. Todos estão tentando ser felizes por algum arranjo, o que significa que todos estão se sentindo aflitos. E de acordo com a filosofia de Buda, esses sentimentos de felicidade e aflição devem-se a esta combinação de matéria. Ah, então vamos nos matar, né? Vamos se suicidar, né? Vamos nos matar, porque aí acaba o problema, né? Vai nessa. só esqueceram que nós somos almas eternas, que nós não temos começo, meio e fim, não tem como nos matar, não tem como se suicidar. Nós somos almas eternas, partes integrantes do corpo de Deus. Então quem está pensando em se matar só vai piorar a situação. Então, caso você desmantele a matéria, não mais haverá aflição. Isso na cabeça dos budistas e impersonalistas, né? E então, nirvana, acabado. Nirvana significa que isto está acabado. Em Shankara, no entanto, há mais desenvolvimento, pois ele diz: não, a matéria não é tudo, senão que a matéria cresceu na plataforma do espírito. Brahma Satyam Jagam, Brahma Satyam Jagam Mithya. E o mestre devoto de Deus disse: sim, o espírito é o princípio básico e a matéria é falsa. Tudo bem quanto a isso, mas o espírito não é vazio. Assim como no mundo material há construção material, no mundo transcendental há construção transcendental. Essa construção transcendental não é conhecida por nenhum outro filósofo, exceto o filósofo devoto de Deus, o Vaishnava. A filosofia do Senhor Chaitanya, portanto, é a maior contribuição às entidades vivas, as quais estão ansiando por felicidade, por diferentes processos, pelo processo material, pelo processo filosófico, pela invenção mental ou o processo mental. O Senhor Krishna também disse isso, que as entidades vivas estão tentando ser felizes, mas essa felicidade está disponível quando os seus sentidos ou sua consciência estão puras. A mesma filosofia também é a filosofia do Senhor Chaitanya, que diz que a consciência pura é Divera Swarupahaya, Krishneira Nityadasa, Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 20.108. Em português, ser um servo eterno de Deus, Krishna, é a posição constitucional da entidade viva. Krishna disse que a felicidade pode ser obtida na consciência pura, ou quando os seus sentidos são transcendentais. Ele indicou sutilmente e sugeriu na prática: apenas te rende a mim. Então o Senhor Chaitanya disse a mesma coisa. Sendo o Senhor... Calma, estou virando a página. Sendo o Senhor Supremo, o Senhor Krishna recomendou: rende-te a mim. Abandona todas as patifarias que tem por aí e se renda a mim. Ele pode fazer semelhante recomendação, porque ele é o Deus Supremo, o professor, o pai. Um rei ou outro superior, por exemplo, pode dizer: você tem que fazer isto, mas a força. Quando o Estado diz: você tem que fazer isso, se você não o faz, então há uma força para obrigá-lo. O quadro de reservistas do exército, por exemplo, está exigindo: você tem que se alistar. Se você não se alistar, você será forçado a fazê-lo. Porque Krishna é o Senhor Supremo, no entanto, não há imposição em sua ordem, senão que se trata de algo voluntário. Krishna diz: isto é vida, rende-te a mim. Embora ele, sendo o Senhor Supremo, pudesse forçar Arjuna ou qualquer outro indivíduo a se render, ele não se vale desse poder, visto que nos deu um pouco de independência. Caso ele forçasse, sua dádiva da independência se perderia. Embora estejamos utilizando erroneamente esta nossa dádiva da independência, Krishna não a pode recolher. Todo indivíduo, por exemplo, é um cidadão independente. Se alguém utiliza erroneamente essa independência, ele se torna um criminoso, mas ainda assim a independência continua. O sujeito criminoso é punido, mas novamente é liberto. o que significa que ele novamente recebe independência. Todavia, caso você mais uma vez utilize erroneamente sua independência, mais uma vez você será aprisionado. Similarmente, se o Estado não pode recolher sua independência, qual é o significado desse país independente? Como Deus pode recolher a independência? Desculpem, é uma pergunta. Como Deus pode recolher a independência que ele lhe deu? Resumindo, Krishna nunca corta o livre-arbítrio de ninguém, né? Ele não fará, senão que cabe a você utilizar a sua independência de modo apropriado, o que se traduz em rendição. Estamos sofrendo, estamos inventando muitíssimos caminhos filosóficos, mas a verdadeira posição declara o Bhagavad Gita 15.7 que somos partes integrantes de Deus, Krishna. No momento atual, não estamos operando de acordo com o nosso dever particular. O dedo, por exemplo, sendo parte integrante de meu corpo, tem o dever particular de servir todo o corpo. Quando ele é incapaz de fazê-lo, é algo doloroso. E o médico ou cirurgião diz: este dedo deve ser amputado. Do contrário, ele criará perturbação para todo o corpo. Analogamente, somos todos partes integrantes do Todo Supremo, mas não nos rendendo a ele. Utilizando erroneamente a nossa independência, estamos causando dor ao Supremo. Ele, portanto, vem e nos diz: rendam-se, não me causem dor, mas apenas obedeçam a minha ordem, e isto me aprazerá e vocês serão felizes. Tal estado de consciência em que se obedece à ordem de Krishna é a consciência de Krishna. Krishna vem pessoalmente para informar: sua atual condição não é sua condição própria de vida. Você está utilizando erroneamente sua independência para a gratificação sensorial e está, em virtude disso, transmigrando por vários tipos de corpos. Ora corpo humano, ora corpo de cachorro, ora de gato, ora de semideus, ora de rico, ora de pobre. Então pare com essa ocupação. Krishna diz: Sarva Dharman Parityaja, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Você inventou muitíssimos deveres, o que significa que você está inventando muitíssimos corpos. Por que temos diferentes tipos de corpos? Nós fabricamos isso. Deus nos concedeu a facilidade. Como eu quis me tornar tal e tal, Deus me deu as facilidades. Tudo bem, torne-se tal e tal. Se quero me tornar um tigre, Deus me dará todas as facilidades para eu me tornar um tigre. Patas, garras e dentes, de modo que eu possa imediatamente capturar qualquer animal, e com os instrumentos que ele providenciou em meu corpo, posso imediatamente rasgá-lo em pedaços e comer. Similarmente, vocês veem que as garças têm bicos muito longos, o que se dá devido a terem de pegar peixes de dentro de água, dentro da água. O porco tem uma boca diferente porque ele tem que comer fezes. Assim, um tipo diferente de corpo fornece um tipo diferente de facilidade. Estes corpos indicam que fabricamos de acordo com as nossas diferentes mentalidades. Estes corpos indicam que fabricamos de acordo com as nossas diferentes mentalidades. Krishna diz: pare com tudo isso. Você está simplesmente migrando de um corpo a outro ou de um planeta a outro. Isto não fará feliz. Sarva Dharman Parityaja, simplesmente se renda a mim, porque você se destina em sua criação original a me servir. Quando este corpo, de maneira análoga, foi feito no ventre de minha mãe, ele era tal qual uma pequena ervilha, e a partir dessa ervilha, diferentes buracos surgiram. Então surgiram as mãos, surgiram as pernas, surgiram os dedos. E por que os dedos foram criados? Porque necessito do serviço dos dedos. Suponham que quero comprimir algo. Se não houvesse unha, eu não poderia comprimir. Tudo isso, né, é muito bem criado. Cria-se por minha energia, por meu desejo, e a natureza está me suprindo os ingredientes. Vocês, deste modo, estão criando diferentes corpos, mas o nosso sentido verdadeiro está encoberto. Esse sentido transcendental pode ser descoberto quando abandonamos o processo de gratificação sensorial de criar diferentes tipos de corpos. Este é o benefício da consciência de Krishna. As pessoas da civilização moderna não têm informações sobre como este corpo está sendo criado, senão que estão simplesmente ocupadas com o problema presente. O problema presente não é problema. Uma vez que somos eternos, o nosso problema é eterno. Na era moderna, portanto, as pessoas não são muito inteligentes, a despeito de estarem se divulgando como muitíssimos avançados. Na verdade, são tolas. E é tolice ser sábio onde a ignorância é bem-aventurança. O mundo inteiro está repleto de ignorância, em razão do que estamos tentando pregar esta consciência de Krishna. Esta é a nossa tolice. Estamos gritando sem receber resposta. Não podemos, todavia, descontinuar este afazer. Talvez pensem de nós, né? Por que vocês são tão infames? Vocês abandonaram tudo e estão cantando Hare Krishna. Vocês são tolos, pois não estão desfrutando a vida. Eles talvez usem essas palavras, mas nada temos a ver com eles, porque no nosso afazer é agradar o Supremo Krishna. Essa é a minha verdadeira gratificação sensorial. Tenho meus sentidos, e tão logo eu os utilizo para a minha satisfação, isso é material. E tão logo eu utilizo-os para a satisfação de Krishna, isso é transcendental. Tentem compreender a distinção entre material e transcendental. Temos de agir com os nossos sentidos, com os nossos desejos, com o pensar, o sentir, o querer e etc., porque isso é original. Não podemos parar o nosso pensar, o nosso sentir, o nosso querer, o nosso trabalhar, porque isso é novamente a nossa natureza original. Se vocês não tiverem pensar, sentir, querer, desejar ou trabalhar, qual será a diferença entre vocês e uma pedra? Vocês não são pedras, mas sim entidades vivas. Alguns filósofos estão tentando torná-los pedras, mas isso não é possível. Assim, todo o processo é retificar, é purificar os sentidos, o que significa que, em vez de usarmos os sentidos para a assim chamada felicidade material, temos que utilizar os sentidos para a felicidade de Deus, Krishna. O vívido exemplo é Arjuna, que, a fim de satisfazer os seus sentidos, tinha o desejo de não lutar. Arjuna pensou: se eu não matar o meu irmão, meus sobrinhos, meu avô ou meu professor, isto é, aqueles do outro lado do campo de batalha, ficarei feliz. Se forem mortos, no entanto, onde estará a minha felicidade? Isto é cálculo material, porque ele estava dando mais importância ao corpo material. O que é seu irmão? O que é seu avô ou professor? Ele estava vendo materialmente. Qual é, similarmente, o nosso cálculo? Por que estou considerando alguém meu amigo e outro alguém como meu inimigo? Por que faço distinções na plataforma corpórea? Americano? Eu digo, eles são os meus amigos. Russos? Eles são meus inimigos? Qual é a plataforma desta distinção? A plataforma é o corpo. Porque alguém tem um corpo russo e outro alguém tem um corpo americano, estou fazendo distinções. Essa distinção, portanto, baseia-se na plataforma material, ao passo que na plataforma transcendental inexiste semelhante distinção, porque é simplesmente transcendental. Vidya Vinaya Sampane Brahmane Gavi Hastini Shuni Chaiva Shwa Pakecha Pandita Samadarshina. Bhagavad Gita 5.18. A tradução é: aquele que é pandita, um erudito, não faz distinção entre um sacerdote brâmana instruído, um cachorro, um gato ou uma vaca, haja vista que ele vê o espírito e não os corpos, né? Os corpos são diferentes. Aliás, existem 8 milhões e 400 mil corpos diferentes. Mas dentro de cada um desses 8 milhões e 400 mil corpos existe uma alma exatamente igual a nós, uma alma eterna exatamente igual a nós. A única diferença é o corpo que a alma está usando no momento. Assim chegamos à plataforma transcendental. Temos de abandonar o nosso processo de gratificação sensorial. Esse é o ensinamento do Senhor Chaitanya, quem demonstrou na prática como adotar esta vida de gratificação sensorial. Tá, não, eu errei, Bimla. Sim, senhor. Ah, não é fácil, não. Sim, senhora, vou prestar atenção. Então, temos de abandonar nosso processo de gratificação sensorial. Esse é o ensinamento do Senhor Chaitanya, quem demonstrou na prática como adotarmos esta vida de gratificação sensorial pura, ou de pura utilização dos sentidos. Chaitanya Mahaprabhu disse: Divera Swarupa Raya Krishnera Nityadasa. Chaitanya Charitamrita Madhyalila, coleção Chaitanya Charitamrita Madhyalila 20.108, que significa que a natureza verdadeira da entidade viva é de serva eterna do Senhor Krishna. É o que nós todos somos, né? Servos eternos de Deus, Krishna. Não tem como ser outra coisa. Tem como se iludir com outra coisa, mas ser outra coisa não tem jeito, não. O mesmo que Krishna ensinou no Bhagavad Gita, Chaitanya Mahaprabhu também ensinou em seu ensinamento do Bhagavata Dharma. E ele mostrou como fazer isso na prática, o que é o seu diferencial. O Senhor Krishna disse: Sarva Dharman Parityaja Man Ekam Sharanam Vraja. Bhagavad Gita 18.66. Em português: abandone todas as tuas ocupações materiais e simplesmente te rende a mim. Dar-te-ei toda a proteção de toda a reação de tuas atividades pecaminosas pretéritas. Estamos... estamos criando o nosso próximo corpo nesta vida, e se nos tornamos pecaminosos ou fazemos apenas atividades pecaminosas, obtemos outro corpo de uma classe muito inferior, até mesmo o corpo de um verme no excremento. Há muitíssimas variedades de corpos, e se agirmos bem, de maneira piedosa, obteremos um corpo melhor. Bom, gente boa, esse livro está à venda, né? Na loja Hare Krishna, via correio para todo o Brasil. É um livro dos grandes festivais. É, os livros de Prabhupada, eles têm que ser estudados, né? Não são... não é um conhecimento superficial, não é um conhecimento barato. Então, esses livros devem ser estudados. Eu acho que não tem de graça. Esse livro, acho que não tem de graça, viu, Bimala? Mas o conhecimento contido no livro tem sim, pode ter certeza. Deu problema aqui no navegador. Vamos abrir outro navegador. Então você entra no nosso site krishnafm.com.br e na quarta linha está lá o link Livros Grátis. Eu acho que não tem esse livro de graça para você ler na tela. O conhecimento tem, né? Como nós já dissemos. É um livro novo, né? Um livro novo. Não tem. Então, se você quiser esse livro especificamente, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada, tá? Quase a preço de custo. Você clica aí na quarta linha, Livros Novos. Livros Novos, tá? Você clica aí, já aparece a coleção Shrima Bhagavatam, por Ano Imaculado. Você vai descendo. Já aparece a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, que foi citado aí, vários versos. A coleção Shrila Prabhupada Lilamrita, todo o conhecimento vivido na prática. O Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. O livro de Krishna, deixa eu clicar num livro aqui, Bimala, para ir para a loja. Você vai para a loja, os devotos te atendem até pelo WhatsApp, né? Tá lá, ó, atendimento pelo WhatsApp, DDD 12 97401 0897, tá? Vamos pôr aqui, grandes, já vou dar enter aqui, deve achar grandes, se você não, ah, já apareceu, grandes festivais dos devotos de Deus, produto em estoque, apenas R$42, você clica aí, ver detalhe, já encomenda o seu, chega rapidinho. E aí você lê esse conhecimento, estuda esse conhecimento perfeito e completo. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. Programa responde@hotmail.com ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra. Vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Prati Devi Satya Bhaktiyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vachyai Namo Namaha. Vrindayai Tulasi Deviyai Priyayai Keshavasya Cha Krishna Bhakti Prati Devi Satya Vachyai Namo Namaha. Namo Namo Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Tulasi Krishna Priyasi Namo Namaha. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. Radha Krishna Seva Pabu Eya Bilashi. Jet Kumara Sharanaloi Taravancha Purnaho. Jet Kumara Sharanaloi Taravancha Purnaho. Kripa Kuri Kuru Tare Vrindavana Vasi. Kripa Kuri Kuru Tare Vrindavana Vasi. Moreya Bilas Bilas Kunde Diova. Moreya Bilas Bilas Kunde Diova. Nayane Heri Bosada Yogalaru Parashi. Nayane Heri Bosada Yogalaru Parashi. Hei Nivedana Daru Sakyanugatakuru.